Dissencial. Dissencial. Guarda o silêncio. A pausa alada. O não dito, tanto ou mais que o interdito. O vento ciciado além do palácio manuscrito. O voo do olhar, muito mais que a asa espatifada. E depois deixa que o tempo se dilate. Que a voz, no entretanto, se desate. E mais do que as palavras esculpidas, mais que o texto, que na sílaba, na saliva do cimento, se precinta o barulho artesanal da máquina veloz do pensamento.